na direita, só número 219, as outras 7 secando. Área 5945, alteração para sequenciamento, curva direita na proa 270, limite radial 330, Salvador. Através do farol está por ali, mais forte. Leão X-Fox, todo mundo de Salvador, 120 do cima 8, o gente vai dar parte do canal, mas zero tem tráfego agora em Duna. Fechou. Leão, só do motor de Salvador, chamar mais velocidade. Regime, machina 41, 2109, número 3 na aproximação. Ok, 2109, número 4. Chana 41, deixa para nível de voo 060. Cuidado agora, seu 010, número 4. Papai Romeu, papai Golfo, deixa para 2 motores, utilizado o final do procedimento LSC, o reporte estabilizado no localizador QNH1020. Sim, você foi utilizado na LSX Ray, descendo para 2000 com 1020, com a mão para o outro. 310, Apache 6.0, and I'll take a 218.8, East Enable 135.3. 288, Enable 353, that's right. Máquina 3, coisa, máquina na autoguarda. O canal é 3.5, sem sinal de elevador na frequência 199, decimal 8. Então, 398, né, 3. Salvador, no chuvoleiro, sobre o campo, pista molhada, pulverizado, pista 0, vento 100 graus, no meio do dia mais. 100 com 1612, campo molhado, pau solidado, pouso na 1 lugar, ou 2 Chalema 315, retração para o sequenciamento, curva direita, proa 170, limite ao localizador. Direita 170, limite ao lote 63, número 315, deixa até 4, meu pai reduz a velocidade para 2.00 mais, é número 4 na aproximação. 4.020, reduzindo 200 mais, 63. 378, mandando para o 020 devido à sua massa. Ah, 3.20, milhas. 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 3.20, 35 metros, a identificação, 3 a 2, 3 a 0, 0, 0, 0, 0, 0, na chegada da Lagiana, reduz 27 para 2, 5, 0, 9, número 6, a pressão. 0, 8, 0, chegada da Lagiana, já por 179, 35 metros. Autoridade, você falou que ele já deu voz na frente da torre.

IRS. É 14, me chame turno 9, do sinal 95. Corrente 295, generador 14, volta a bater 137 ground. Enter. Sistema 5945, confirma a velocidade. Volta a bater 285. Enter. Segundo, 27-1, 90 mais. 190. Chalana 2-2-6. 3378, após os vinhos autorizados lá para ti, da presente chama o centro recíproco na frequência M2-LED, 185, antena M2-5, 45. Isso, senhor, 2685, 2845, muito obrigado, bom final de semana. Chama o centro recíproco na frequência M9-8. Norte, agora 27. Aguardando o setor, o seu trabalho. Boa tarde, 5945. Boa tarde, continue a aproximação. Renato, eu vou ser esposa, de Chicago. Está molhada. Dia para o Gestão, Robson 44, 0141, no transporte, está na resposta da 1024. Tente comer essa parte? Sai do posto, será já, o Jornal do Mais. Continente da Mãe, que mantém aqui em Espanha, hoje no 020. No 020, não tem que ser. 2788, tem que ser. Ó, muito grato, senhorita, o 2788. Ela é 356, vou direto do ano. Boa dona, 356. Você vai até 4 no 7. 4. Você vai até 3-0, confirme a prova de G. 2-0-4-0, boa, 2-0. Então, você vai até 3-0, reduz o para 2-0-0. Doutor, ele é para o momento, uma chance de acesso, autoriza sobrevoo no barracão, tem que ser. Eu tava falando da Lima Papa Mike, mantém a setora, guardando. Mantém a setora, tá, fiz o paradão, guardando o diálogo com o Mike. Sete. Resultado no localizador. Eu posso, mas está no localizador, né? Então, agora você segue com as comunicações. Guarda. 3-0 4-4, o chamado é 226, trafo 27, 3.000, com 190 de trás de si. Sim, é 3144, se localizar pela direita por 030, um ponto de estabilidade. 030, reportarei. 0-5-9-4-5-3-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Vamos ajudar nos números. negativa. Tem o cabelo de menos informar para as minhas. Obrigado. Pela primeira vez, eu estou autorizado a interceptar o localizador. Sério, 5945, falou com a Lucas, espera próxima de início, táxi via Alfa, mantém o ponto de espera da Delta. Cruzado, o táxi estabilizado. Sua, não é a sua fera. Para formação de voo alerta, chame o centro Recife na frequência 1-2-2-3, na 8, aterna 1-3-5-2-3. Como 3-5-2-3, você também era primário 1-2-2-3, na 8. Para a aproximação, para a aproximação, para a aproximação, para a aproximação, para a aproximação, para a aproximação, 448, libere direito, chame solo 1, 2, 1, 2, 9. Na frequência 125, decimal 1, na perna 123, 8. Dentro da recepção 3805, bom dia, até a próxima. Are you confirm my Pelican flight? Can you answer the next one? Essa é a Rio Eco, já deu uma metade para cruzamento da Bahia, até o ponto em que eles podem me ter aqui. Criança, a Rio Eco reponte na sala da Bahia. 1200-08, controle. Controle Salvador, boa tarde, passei 2230, cancele, mandei 110, para o hotel Argentina, se distraiu de fora. Controle 2230, sem identificação, dita via chegada a mão para o nível 060 ou adicional 069. Via a mão 060, 1019, 2230. O 2008, chame o controle Salvador, frequência 120.8. Controle Salvador, bom dia, 2008. O 2008, contato radar 4200 oeste da Salvador, 8470, de 2050. Descendo para 050, só confirme para hoje. Papapá, bravo, seu uniforme. Papapá, bravo, seu uniforme. Colocar, seu uniforme. Vocês são os filhos, as proximidades da Alicia, certo? Como chama de novo? Identificação nesse bicho da bomba de uno para o nível de voo 050. Quatro do pé, 2230. Controle o Papa Romeo Sierra do Eco através de que situação? Papa Romeo Sierra do Eco, conseguiu ver o seu produto aqui? Então Sierra Venda, ele marca. Sim, Papa Romeo Sierra do Eco, está autorizando o cruzamento na chamada 1-0, nós estamos recebendo o chamado Charter. retorno 0080 graus com 05 nós, autorizado a decolar, pista 1 no 7. 050, tira de uma formação pequena. Confirme, confirme. O voo 964. Toda a próxima planta, só para 5 milhas aqui. Vai estar passado da escala aproximadamente 3 milhas aqui. Este voo 964, 050, só passa a casa de 2. Eu e o Carlos Leandro repassará no solo controlado. Obrigado. Oi, tem 5, para sentar esse atendimento, com a direita na trua 230, limite radial 270 do R Salvador. Sim, trua 230, limite 270 Salvador, boa hora. Passado 230, gostaria de ter um retorno, ajuste na 09, atualizado sinal, igual a 75, sinal 0, forma estabilizada. 2019, autorizado ILS, passar atualizado 2230. Controle, Alfa Patango Oscar, Golfo de Fonte. Patango Oscar, Golfo Uniforme, contatado na decolagem, sobre o seu árvore 1, transição Alfa para o nível 100. Sali 10, transição vertical de Alfa ou outro Fonte. Negativo, mantenha via, suba via, agora um, até as restrições de treino. Ok, vai manter as restrições do fluxo de pó. Ai, tá, eu vou avançar. 1964, doutor, contando sequenciamento, mantenha para 020, limite ao fluxo de localização. 020, por lá. Tráfego à direita, litoral sul, tráfego da coluna da 17, tráfego da 6, Charlie 208, não vai interferir na aproximação. Certo. Com a esquerda para 080, para que você vai ver? 080, 230. Começa a líder, boa tarde. Depois tem que voar na, pelo menos nas 10h10. Gente, vamos ver o que é. Para que o senhor utilizador curva direito na trama 120. 120, 2230. Trama 220, parte bem estabilizada. Passar estabilizado, 2230. 1050, 9 964, espera 3.003, a gente não vai ter uma loja. Agora mais 3. Ela tem voada 210, voa no 885. 85, vê se mantém o nível 060, 85. Seu limite agora passa a ser a magnética 120 de Simbra. Falece comunicação, o nome do zero vai voar na cor de Simbra e executar a órbita no nível 060, proteja. Ok, 120 de Simbra é o limite, caso de falha faz S. Afirmativo, voo no 964, descida até 3 mil pés, o ajuste no 019, curva direita, voa na prova 070, reduz a velocidade para 170 mais, copiou? 070, 170, 964. Afirmativo, tinha tráfego na sua posição 2 horas, 8 milhas, usando 2.300 pés no localizador, velocidade 170 mais. Certo, 964. Voo 85, reduza para 170 mais, é o número 4 na aproximação. 670, voo 85. É, mas tem estimativa de órbita aí, daí a gente manter a mesma limpa. Afirmativo, qual o seu desvio, creio que só vai fazer uma órbita em cima. Ah, então solicita manter a mínima limpa então. Só prossiga para o NDB Simbra e forma iniciando órbita, na mínima limpa. Olá. Passar em 2-2, 3-0 está estabilizado, visual na pista. 3-2, 3-0, velocidade de falha? Está 170 no máximo. Pode manter até a marca do externo? Está afirmativo. Então mantém até a marca do externo, vou precisar chamar a coisa de Salvador, frequência 1.18.95. 18.95.22, 3-0, mantendo 7-0. Pode, voo 964, descida para 2.000 pés, autorizado LS, informe estabilizado, 964. Qual é o total chave daí, Sandrinho? Oi, Salvador, boa tarde, passei 2230. 2230, reporte passando Simbra, para checar o altímetro 1019. Boa tarde, passando Simbra, check trem 2230. Senhor 885, desça para nível 050, forme no bloqueio inicial 1. 050, vamos lá, bloqueio inicial 1, 1985. Luiz Salvador, bravo em uniforme, já está com regresso para o destino, visual com o mesmo. Este, bravo Lima em uniforme. Forme final para pouso. Já na final para pouso, está para o uniforme. Fecha livre para coordenação. Muito obrigado, boa tarde. Passando Simbra, baixar pelo lado 2230. 2230, por autorizado 910. O vento 090 graus com 08 nós. 90 com 8, autorizado Foz, custa 10, 2230. Complete LS, torre 1.8.95, Golo 9.4. Dentro do 95, obrigado. Eu 1.8.5, informe na curva de aproximação. Olá, Golo 8.5. Golo 8.5, iniciou o afastamento, destino autorizado até 3.000 pés. Desce via, chegada Bomé de Uno para o nível 050, ajuste no 019, 3500. Norte, boa tarde. Autorizado o feedback direct, livrar pela direita? Sim, na direita, é livre. Chama o solo 219, boa tarde. 219, livre 2230. Autorizado descer para 2000 pés, ajuste permanece, passe na companhia à sua esquerda. Descente 2000 pés, se estiver visual, boa noite. Afirmativo, ele se redução para aproximação, passe na autorizada de elétrica e passe estabilizar. Descente a redução, voo 285, autorizado já, curva à esquerda para o localizador. Vamos manter o procedimento, fim de separação com o tráfego da companhia, afinal, só autorizado o procedimento. Descente. Informe estabilizando na proa desvio. É mais seu. Você está a manter essa proa? Confia. Tente 3154. Confirma o estimado? 231,